a sombra, é o gesto, o ruído, o caos. É um traço, uma linha, é um navio, é o mar. É a forma, a textura, é o timbre, é o tom. O vestígio, a miragem, o nonsense, o som. Paisagem na neblina, um rastro no chão. É o salto de um tigre na escuridão. É agora, é o início, é o meio, é o fim. É ainda o que existe, que sobrou de mim. Rastro no chão, é o sol.